ao pensar no céu. Dizem que só esta vida é real, nada mais que ao viver os momentos felizes que a vida nos dá. Isso sim, é prazer de viver aqui. Oh não, mas ao sentir o amor de Deus, posso viver a certeza que é real pra mim, e esperar que o doce sonho um dia vai se realizar. E no céu vou entrar e ali me encontrar com Deus. De Cristo é a paz, se fez por mim, e o seu amor mostrou-se assim, tão lindo que eu não posso deixar de querer a Ele me entregar. Quero sonhar cada dia com o céu, a imaginar como é lindo o lugar que Deus, com muito amor, preparou para mim. Quero cantar, quero sorrir, quero viver e conhecer, quero sonhar.